receba esse conteúdo sensível no seu coração. Se apaixone muito mais. Às vezes poderia ter um aviso prévio, pane no destino, ou um imprevisto, só pra não ter visto aquele conteúdo sensível. Placa de perigo pra cada story que você aparece seguindo sua vida, só pra não parar a minha. Plagiar em outra boca o mesmo beijo que me deu, bloqueia eu. Se for a Paris ser feliz com outro alguém que não sou eu, bloqueia eu. E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu, foi sempre eu. Quando for plagiar em outra boca o mesmo beijo que me deu, bloqueia eu. Se for aparecer feliz com outro alguém que não sou eu, bloqueia eu. E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu, foi sempre eu, foi sempre eu. Toca no paredão e no teu coração também. Portal do Arrocha. Placa de perigo pra cada story que você aparece seguindo sua vida, só pra não parar a minha. Quando for plagiar em outra boca o mesmo beijo que me deu, bloqueia eu. Se for aparecer feliz com outro alguém que não sou eu, bloqueia eu. E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu, foi sempre eu. Quando for plagiar em outra boca o mesmo beijo que me deu, bloqueia eu. Se for aparecer feliz com outro alguém que não sou eu, bloqueia eu. E deixa eu pensar que o cara especial foi sempre eu, foi sempre eu, foi sempre eu.